Jai Gud. Jai Bhimi. Jai Gud. Ô, Jai Kim. Colar no reggae ali, mano. Ô, mano, tô cercadão, velho. Tô no chão, mano. Não cercadão nada. Vamos tomar um aí já era, mano. Vai ficar legal. Ô, será, velho? Vamos aí. Vamos tomar a serva primeiro, então. Vamos colar aquele bote ali, então. Nossa, tô ruim, mano. Tô ruim, pô. Vamos aí. E aí, seu Rá? Beleza, gordo? Firmeza? Firmeza. Aí, dá pro senhor abrir mais uma pra nós aí? E aquela parada de hoje de manhã? Já esqueceu? Pô, que nada, mas aí, fazendo um corre. Tá fazendo as paradinhas boas aí, se pá. Logo mais, sexta, sabadão, é nóis. Essa é a quinta, hein, gordo? Poxa, vou liberar, hein? Firmeza, hein? Pô, falou, hein? Falou. O senhor é... Toma aí. Firmeza. Aí, gordo, na moral, 10h30, mano. Sai fora aí, meu. Capa o gato. Vamos aí, mano. Já tô mais a pampa já. Vamos aí. Me deixa só colar no barraco. Só ir trocar essa roupa aqui, mano. Tô na mãe. Vamos aí. Você vai conhecer meu barraco, mano. Demorou. Aí, gordo. Dá licença, hein, mano. Demorou, mano. Vambora. Último busão, velho. Desculpa aí, Kim. Vambora, velho. Desculpa aí, mano. Vamos aí. Vamos aí. Seja logo esse barato aí. Calma aí, irmão. O bagulho caiu no chão. Peraí. Ih, tá pior que ele. Não, já tá enrolado já. Então acende, segura mano. Aí, calma aí. Acende. Calma aí. Vai queimar o dedo. Segura aí, mano. Fumou. Ixi, tá loucão, hein, mano. Nossa, meu, da onde é esse bagulho aqui, mano? Ah, esse bagulho aí é jamaicano, mano. É louco. Sei lá de onde que veio isso aí, mano. Vai me fazer Fico mal. Maluco ali, ó. Vai me fazer mal, mas firmeza. História pro mundo. Vai morrer mesmo, né? Não? Porra. Falou. Aí, gordo, cadê o dinheiro? O que é esse cara aí, mano? Cadê o dinheiro, truta? Nossa situação, como que fica, velho? Aí, mano, seguinte. E aí nada, mano. Faz a fita e sai ficado com a nossa grana. Tá pensando que nós é lock, velho? Qual que é, truta? Pilantra afogado, maluco. Gastei. Aí, corre não. Vamos subir. Peraí, mano. Não tem ideia, não. Seu pilantra. Vai, dá na cabeça. Ih, cara, tiraram no gordo, ó. Ah, vamos chamar o resgate. Ih, parou um carro ali, vamos pedir socorro. Ô, cara, ajuda ele. Ô, tem como dar uma força pra nós aí, socorrer o rapaz aí? Se liga, rapaz, isso aí é vagabundo. Deixa eu...